3601, bom dia. 3601, prossiga. Você precisa me informar a subida prevista para o 3601, Congonhas? Dael Leda, após bridge. Obrigado. Salvador, bom dia, web 5898, na informação Eco. Bom dia, web 5898, prosseguindo. Por acaso já tem nossa autorização com o SIM 340? É coordenado, web 5898, aguarde cópia. Fica na sua escuta, muito obrigado. 201, descendo 140 com informação, ECO. Então, 3201 na sinalificação, chegada bom, dispara 4000 pés, ajuste 1010. Acionou a INET, BOF, descendo 4000, ajustado 3201. bom dia, o Azul 4177. Vitória, conforme plano repetitivo, positivo. 2 para Copa, aguarde, Azul 4177. Está na sua escuta. Leda previsto. Da é o Leda Bidev. Oi, Salvador, bom dia, UFJ 6749, informação é a ECO, para Guarulhos 340, o foro possível. UFJ 6749, aguarde, número 3 para COF. Informação agora em curso é Fox. Sim, sai da província de Adael, diga. É o Leda Bidev. M5898, autorizado com fins, com nível 340. A rota é direto Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu, Índia Delta Eco, após direto com fins. Decola 1 no 0, com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge. Aciona 5543, frequência do controle 119.35. Autorizado com fins, nível 340, a rota é Leda, direto Bridge. Transponder 5543, saída da EL, 1935 ao controle, Web 5898. Ponto Web 5898, no portão 05, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste no 0 no 0. 1010-5898. Motor Salvador, Golf Vitor no parque 3. Golf Vitor, bom dia pra cima. Golf Vitor, solicita sua projeção de reboque no parque 3 para o 612, parque principal. Golf Vitor, está autorizado a iniciar o reboque, reforce na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal. Só vai lá. Vitória, autorizado nível 3620, via Peruísque 50. Decolodão no 0, com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5522, frequência do controle 119.35. Autorizado Vitória 360, via Peruísque 50, decolando da pista 10, com curva direita na da El, após voa Leda, após Bidev. O transponder 5522 e o controle 1935 Azul 4177. 4177, informa a liberação da pista 00. Ciente. 4177, está no escuro. Pode ir fazendo o estacionamento. está pronta, azul 4177, informa, a pista vai ser liberada 00, ok? Ciente, senhor, está pronta, puxa pé, posicionamento. Ciente da pista. Autorizado iniciar azul 4177, ajuste no 0 no 0, chame táxi. Obrigado, senhor. M749, pronto, cópia. M749, autorizado Guarulhos, o nível 340, via Peruísque 50. Decolada 1 no 0, com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5531, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível 340, decolada 1 no 0, curva direita na Dael, Leda, Bidev. 350, aerovia 5531, transporte 035, controle 6749 da UEP. 749 no 04, chame pronto, pushback, sonometro, ajuste no 0 no 0. Ciente, chamará a minha 749 da UEP. Novo Salvador, bom dia, tá 3601, tá na posição 8, ciente da ECO, autorização para Congonhas, nível 360. Tá coordenado, aguarde cópia, no 3601. Aguardo, 01. Salvador, Webcast 5717, formation back to Rio de Janeiro. 3201 no controle. Na escuta, prossiga. O senhor tem ciência do Natal? Tenho, e o estimado é o 00, senhor. Tá ok. Deixa para 2 mil pés, ajuste no 0, no 0, aguardando a liberação da pista. 2 mil, aguardando a liberação, OTAN 3201. Objeto 6749, portão 4. 4, aguarde, web 6749, número 2 no setor. Cone Salvador, muito bom dia, gol 9032. Voo 9032, acione identificação, desça para 050, chegada à área, ajuste no 010. Gente, para o 050, chegada à área, ajustado no 010, gol 9032. Mais uns 3 minutos. O seu estimado para pouso aos 0700 em mais 6 minutos. Ou seja, o seu mais estimado para aproximar na pista no 0 será mais. Demora mais 6 minutos, confere. Aguardar, senhor. Beta, após direto Bridge, após o Pezulu 16, até BHZ, Bravo até o Zulu, após conforme o plano. Decola da 10 com curva direita na subida Tael, após Leda, após Bridge. Aciona 5536, frequência do controle 119.35. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360, saída da El, após direto Leda, após direto Bridge, então a Zulu 16 até PHZ. Decolada 10, curva direita, aciona 5536, transponder e controle 119.35, 3601. Quarto, portão 08, chame pronto, puxa o beco, acionamento 3601, ajuste 1-0-1-0. Chamará 3601. O 3201. Afirmo. Uniforme reinterceptando o ILS. Vai reportar estabilizado o TAN 3201. Intercepção no pátio principal. Por favor, está autorizando ingresso. Pátio principal até o portão 62, reforço alterno agilizado. Debatido. Para puxa, acionamento gate 5, UEB5898. UEB5898, aguarde. Escuto, claro. Three gates send by, web 5717, send by 1 minute. Azul 4177 para o táxi com 90 a bordo, 3 horas, Galeão. Azul 3201. Índia e Alfa, reporte ponto espera da 10 pronto. Ajuste 10-10, Azul 4177. Índia e Alfa, reporta no ponto de espera pronto, Azul 4077. Já está liberada a pista? 00, falta 1 minuto. Até. Torre Salvador, bom dia, o TAN 3201, estabilizado ILS X-Way. Meta 3201, recorte externo baixado e travado. Ajuste 0-0. Boa noite, 3201.